ficando por aqui. Só bola diretrizante, depois eu volto. Aquela pegada na Mania, hoje foi só light. Amânia, bora Júnior, com você. Com você. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no deserto do céu. Quero uma quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, Júnior. Eu voltei mais puro no céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Escapa o risco, as luzes queimam céu, nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Eletrizante do Pará. A lua lá escura é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro que o céu. Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua azul. Estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi alguma. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Meu amigo, o Gabriel, abraça. O RD, o Paulo Henrique, família Red Live, tá aqui com a gente. Eu te... Shopdel, tamo junto, hein? Fica, por favor, és feita pra mim. Não, eletrizante hoje. Deixa a luz da minha vida. Meio light, tocando doente, mas bora junto. Hoje é pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando. Meu amigo Alanzinho também, o Alisson, a Rosane, a família Roximar. Vindo dando o aniversário da Daisy. Parabéns, Daisy. Bora doidar. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim. Prepara tudo, já já o bagulho doida, viu? Vamos juntos, nosso Robin no Caribe. Onde está o meu amor? O aniversário do Amaral, o do Trick. Outro... O tá aqui com a gente, forte abraço, hein? Sinta essa vontade no rolo. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se eu te puder, vai trazer. O Paiara Andrade, Bela e a Lu Moraes, e o bebê Jonathan, e o meote aqui, a Rina Monteiro. Sai comigo, meu amigo, o Dieguinho da Al-Qaeda. Vamos lá do búfalo da carroça. Hoje tá aí com a gente. Bora, Dieguinho! Hoje é dia de festa. meu parceiro Júnior Polêmico, ele é a Patrícia. Galera lá do Júnior Burg tá com a gente também. Tamo junto, hein, Polêmico? Esse é Xará. Júnior. Meu amor, sem você não sou nada. Júnior. Júnior. Júnior. Olha pra tua mulher e diz pra ela, diz: nosso amor, um caso complicado de se entender. Por que razão coisas tão banais estragam o prazer? O nosso amor é lindo, é grande e um encanto. O DJ Henrique, o Enio Anselmo, o Ialorissa, a galera do Bola de Prata, tá aí com a gente. Valeu de montão, hein? Do outro, mas o nosso amor, galera do Rock Simba hoje fazendo uma festa bonita por ali, né? Cadê o Bochecha, hein? Que o amor se fez. Bora, Paulo! Que o amor se fez. E aí, Marquinho? O Breno Cabanha está por aí. O Alex. Todo mundo no aniversário do Gil, né? O cara tá patrão hoje, hein? Vamos lá! Nosso amor, meu amigo Euler, está dilacerando nosso... O homem lá do Pancho! Esse é parceiro do Júnior, bora, Euler! Vem o Tafa do Compressão! E aí, Tafa? Não vamos apagar a chama... O David Lopes na retaguarda! E aí, David? Nosso amor é lindo, é grande e um encanto. Não imagino amor porque... Meu amigo Tchecão, diz que vira e veio. E aí, Tchecão, cara, é você, não se esconde, meu filho. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. O amor se fez. O amor se fez. Aniversário do Júnior Barão, lá do Minguí. E aí, Júnior? O Justiceiro. O Justiceiro tá aqui com a gente. Bora, Justiceiro! O André Pinheiro. A magia e encanta até o olhar que nunca mais poderei esquecer. A Thay e a Glauce. Ao lado esquerdo, comandando tudo hoje. Voltaram? Opa! Que te procuro em tudo que faço. Desperta aí. Em todos os lábios. Não tem nenhum gato pra te operar amanhã, não, né? Teu olhar e a tua voz me dizer que te quero. E se você não quiser, me te juro que vou. O eletrizante do Pará. Que a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que fiz nessa canção. Nessa canção. Ao mundo vou falar. Direto do Rio de Janeiro, veio curtir o Rob aqui no Caribe. Beijão, viu, Ana? Bora dançar, minha filha! Eu não sei por onde começar. No meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. E aí, Jabuti? O Jabuti da explosão. E Ana Lúcia, é isso? Agora vai, né, Jabuti? Motora Hugo. Passa por cima, diga a Sara. Tamanha. Nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir. amor. E estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você muda. Minha amiga Mayara. E o seu olhar. Ela ao lado da minha amiga Ellen. O chapéu é retaguarda. E aí, Ellen? Esqueci. Bora dançar. Me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que o Jorge RBK. Vira a primeira dama, né, Jorge? Tudo certinho? Fala, Tchekê! Cada fase vai passar. Na verdade, quem tá feliz é a torcida do Pai Sandu, né? O Papu ganhou mais uma hoje. Foi roubado, mas ganhou, diga, sabe? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você... E aí, Samia Torres? Tu sabe. Nada é igual. Passa que vale que o Pai Sandu ganhou. Tem alguém do Pai Sandu aí? Caiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de mar. Quer separar? Quer separar você de mim, não vai. Bota pra dançar. Banda Amazonas. É indiscutivelmente Splash Banda. Vai, eletrizante! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. Meu amigo Sanderson Magalhães, Leonardo, meu parceiro Quinho Brito. Prepara tudo que sexta tem hobby lá no República, hein? Tiago, de vê-la a meu lado. Aí tu já viu, né? Com e aí, Rosi? Dançando com emoção. Manda um forte abraço, meu parceiro Chico, lá do Chico Lege. Que matou a nossa relação. E aí, Japa, como tá por aí? E a consequência de já tá? Tá comigo, mas com... Tá esperto. Por favor, não se lamente. Fernando, ele, o peixe, está bem com a gente. O Alex, o rei da natura. E Alex, meu amigo Júnior Polêmico tá por aí também. E a Patrícia, e a galera lá do Júnior Burger. Coloca no telão, Fagner, o cara tem moral. A gente se encarava para acabar minha ânsia. Chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta. Alô, Irã! Chega aqui, Irã, rapidinho! Só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Madruga do Jaderlândia! Você tá aí comigo? Chucou. Meu parceiro Malzinho, ele é a Erika! E aí, Malzinho? Sente a pressão aí, sente! Malzinho e Erika! Vai tocar, vai. Toma, toma. Minha amiga Mayara Andrade tá aí. Era o Sapo Mix e meu parceiro também. O Anjinho, o MC Anjinho. Fala, Anjinho. Bora lembrar um pouquinho. Bora lembrar, bora lembrar, bora lembrar. Me ame. com ele e volta logo, minha filha. Deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais. Meu amigo Josué, o Lada Souza, Móveis e Planejados, tá aqui comigo juntinho com o Daniel Cardoso. Fala, Daniel! DJ Júnior Eletrizante! Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Meu amigo Seco! E aí, Seco? Cadê o Clayus, hein? Não veio, não. Sou é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver o amor para sempre. Só eu e você. Vou apertar mais 10 centavos, tá bom? Professor André que gosta. E aí, meu parceiro Charlie dos Fanáticos. O Carlinho é Monteiro, não é isso? O tá pela reta agora. E ali a Tamara. E aí, Tamara? Bora, Carlinha. Não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já... O maluquinho da carroça já chegou chegando, né, maluquinho? E lá em casa dizem que eu tô estranho, meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo, e ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer, eu só penso em você, desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Viu, doce? Doce beijo. Você me deu doce beijo. O camarote tá bonito ali em cima hoje. Aniversário da Daisy. Parabéns, Daisy, a galera do Roxy Bar. Me doidando tudo. Forte abraço, hein? Aniversário do meu empresário Gil Lima. Galera do Morro, tá por ali, os meninos da vila. Tá bonito o camarote, hein? Tá chovendo isca ali em cima. E Neto. Na batida. Deixa que eu toco pra vocês, deixa. Aí pra se falar de amor nessas horas, tu sabe que tem que baixar. Pra se falar de amor, tem que se amar. Silvia Torres, Tuana Rodrigues. A Nari Freitas, o Ataísa Soares, o Pão de Mal. É me refazer, rapaz. Eu não me vejo mais me entregando a outra. Você? Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Dona do Rubi! O som que bate forte. Na batida, pra gente dar um giro no Caribe. We'll be right back. derruba um pouquinho, sobe. Segunda parte do aniversário já, Anselmo, é? Tu faz na surdina, Anselmo, esse aniversário, tu não me convida. O que tá acontecendo, hein? Parabéns, Anselmo! Estamos juntos! Tudo que a gente viveu. Puxa para a panelinha. O Léo GDK, fala, Léo! E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só avisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. Barulho das ondas, são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vem, meu amigo Poro, o sol se pôr. Vem o Renanzinho, tô nem vindo. Bora, minha, tô nem vindo. E a noite chega, eu continuo. Equipe, tô nem vindo. Vem pra mim, está tão frio aqui. De escutar, de dançar, de curtir. E a gente sempre faz aquele repertório bastante eclético aqui no Caribe. Já já tem muita pressão, viu, gente? Já já o eletrizante vai ficar atacado. Enquanto isso, bora dançar! Meus pés não tocam mais o chão. Meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Você era o meu farol e hoje estou perdido. Sofrimento vem à noite sem pudor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois, quando o dia clarear, quero viver. Já no telo do hobby aí, meu olhar. Paulinho Carnes, o homem que comanda. E o vento me traz o melhor açougue da terra firme, hein? E aí, Paulinho Cachorrinho, amiga Cíntia, Jerry de Jefferson. É nóis, hein? Paulinho Carnes. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. Eu permaneço sem amor, sem luz, sem ar. Sou abrumada na lembrança de você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre o soluço do meu choro, eu tento te explicar. Os teus braços é o meu lugar. Contemplar as estrelas, minha solidão. O Otávio e a Lucilene está aqui com a gente também. Meu orgulho pra você mudar. Eu permaneço sem amor, sem luz, sem ar. O meu amigo Bola faz gostoso. E aí, Bola? Meu amigo Alex Pato, lá no Pastel do Pato. Vem a primeira dama, tá aí com a gente, só de boa. E aí, Pato? Deixa o Pastel do Pato no telão aí, o cara tem moral com o Júnior. Ainda não descobri por que me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. E me fazia tão bem. Sentia o seu coração pulsando tanta emoção em mim. Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você. Meu amigo Blake, pela retaguarda, né, Blake? Tá te escondendo de mim, Blake? As lágrimas eram meio. Ainda sofro demais por amor. Tu tá com bola, tá tudo certo então, viu? São Domingos, do meu grande empresário Saúde, o homem que comanda a fera da Mudurucus. Putaré! Esse vazio tão imenso que você deixou. Casa de Carnes São Domingos. A distância, o silêncio que agora. Tem moral! E aí, Saúde? O homem da Saveiro Live. Toma conta de mim acabar com a esperança de te encontrar. Sandu que tá feliz da vida hoje aí, pô! Papo ganhou mais uma. O Rimo ganhou outra e também outra. O Repress entrou até agora, né? Bora esperar esse reparo. Te encontrei, me apaixonei, acreditei no seu olhar. Galera também, dediquei, aterrou do Bengola. Estou aqui comigo, meu amigo Rafael, sempre te amei, RR Lanche. Já tava com saudade de você, viu, garoto? Seu amor, já tá no telão. Em troca eu tô doida. Me machuquei e sozinho aqui estou. Juro que não era pra ser. O meu empresário Renan, da RW Multimarca, está ali comigo. Ao lado da galera da carroça, não é isso, Renan? Tio Wellington Franchinha. Luciano tá por aí, é isso? Forte abraço aqui do Júnior, viu? Júnior. Mas é difícil, não dá mais pra mim. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Triste e solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Essa festa, forte abraço, viu, Vivira? Sempre tem aquela primeira vez. Eu não é? A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O toda a galera aí também da Jota, TS, Metalúrgica, o do Bengola. Foi bom demais, até você dizer me adeus. Sofri demais, amor. Com o Júnior Barbosas, Pode Acessórios, meu amigo Leandro Borges, Thaís Barbosa, é nóis, hein? Já no telão! Bora ver, meu filho! Sassá no churrasco do Sassá, tá por aí? É Sassá! Eu quero mais. Da Big Stephanie! Mais um pouco. Todo mundo aniversário do empresário Gil! Depois do amor. Tem churrasco aí, Stephanie? Quero um carinho, um abraço, me dá, por favor, no meu romance. Camarada do Júnior! E aí, Gil? Você é a primeira leão, Michele, por aí também, o Cabanhas, o Breno, o Luiz, o Cabarã, o Alex tá por aí. Você não vê. Vem a Suzy! Bora levar! Quero atenção ao Bora ver, Felipe! Me pegue no colo. Cadê o Juan? Tá por aí, Juan? Diga que sou sua. Andar de mãos dadas. Os nossos metralhas do par ao lado esquerdo. Vem, não faz isso comigo. Que gosta dessa sequência aí? É meu parceiro Diego da Peneira. Música boa, né, Diego? Ceará boxeador, o ícone. Deixa eu falar nada. E aí, Japa? E aí, Léo? Sinta! Sinta no ar. O Malzinho e a Erika. Tudo certinho aí, Malzinho? Não adianta esconder a nave. Ela vai decolar da Amazônia. Caio Bobinho. E aí, Caio? É guri, pode acreditar. Meu grande parceiro particular, eu, né? O homem do Pancho. Ele não tava, né, tava? Prepare-se, vou botar esse CD pra rolar lá mil graus, viu? Você vai voar. Faz a festa. Santos, o Everton do Sushi por ali, também o Giovanni do Bengola, o Márcio da TF. Ali pelo camarote, sou de boa, né? Vamos juntos, Márcio. Venha sentir a emoção da nave fazendo a pedra. Há mais de meio século conquistando seu coração. O Rubi é mais gostoso, a beleza da nave que vai te encantar. De Agatha que veio pra balar. Vou apertar mais 10 centavos. Ei, tio eletrizante, toca pelas marcantes que o meu pai chora. Vamos, Sassá, o Davi Cadeirante aqui atrás da nave te esperando. Será? Pode olhar pra ela e dizer assim, ó. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir. Meu amigo Euler, sempre. Põe a mão no coração e fala. Essa aqui machuca bastante. Você quer um homem que te faça mulher. Segunda Hot, vem, o Juan vem, e o Baiquinho tá aí comigo. Forte abraço, viu? André Pinheiro, a Glauci. Eu não vou te machucar. Eu não e a Thay. Chorar, um só relembrando os cascos velhos, né? Te dar amor. Paixão, não vem assim. Não vem, que eu não vou mais te dar. Meu Paulo do Roxy Bar e toda a galera do Roxy Bar no aniversário da Deise. Parabéns, viu, Deise? Prepara que já já o negócio vai ficar frenético. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. Minha amiga Marla Carvalho está fazendo aniversário hoje com a gente. Parabéns, viu, Marla? Parabéns, menina! Vou te falar, você não vai esquecer. E aí, Fagner? Vem me amar até o amanhecer. Isso é amor, eu não posso negar. Sempre, sempre. Fecharam com o Júnior, Stephanie Lucas, minha amiga Rayane. Já no telão aí, Stephanie Lucas. Quem é diva, usa Stephanie Lucas. Quero chamar. Toda noite que eu sonho só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter amor. Linda em meus braços. Onde você está? Robson! O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século, sacudindo tudo. Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor me aquece. Tomou conta do meu ser. De noite eu penso em você. Fico esperando a hora de te encontrar pra gente se amar. Só te peço, não demora não. Essa saudade tá doendo em meu coração. Que te ama. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar. E te dizer que eu te amo. Amor. te conheci. Logo me apaixonei. Jabuti da explosão! Que vai doidando nessas horas, né, Jabuti? Coração. Vira a primeira Dilma daí, Gogê! Essa paixão que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. O Dieguinho da Alcaida, Carlinha Monteiro e a Tamara, tá por aí com a gente. Minha amiga Ellen. E aí, Ellen? E a Maiara? Sempre pela retaguarda no rock. Não perde uma. Júnior. E aí, Josué? O Daniel Cardoso? Tá só de boa aí? Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude mais. O velhinho do WR Lanche tá aí com a gente. Algo diferente eu senti. Quando você olhou pra mim, logo eu percebi que querias me tocar. Mega Robson! Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? É somente as melhores! Principais aqui no Caribe. Toda noite a mesma história. Diz que vai Andrade. Não volta. Ele é Lu Moraes. O bebê Jonathan. Carina Monteiro. Dos empresários. Tá da Ceasa. Tão sozinho abandonado. Tá aqui com a gente. Pensando o grande Marcondes. O da carroça. O que será? Vem, Marcondes. Bora dançar, meu filho. Não provar seus beijos. Não dá. Diga por que você partiu. Oh, eletrizante. Madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Por que maltrata? Te digo, vou falar das coisas uma a uma, uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar de amar. Você quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora. Aquele giro, aquele giro, aquele giro. Abraço aniversariante Gil, Cabanhas, o Rato, o Camarão, o Marquinho. Estamos juntos. Estou te esperando e você não vem. Liberdade pro Pachola. Já é madrugada e eu... E Alex, bora lá, bora Marquinho. O Luiz. Ligado na caixa postal. Assado, churrasco do Sassá. E aí, Cabanhas. Prepara pro futebol, viu, Camarão? É doido, é? E o Pivete? Encontro nas coisas que você deixou. O Juan tá por aí também. Os caras doidos do mundo. Encontro na cama seu perfume que ficou. Rodrigo Playboy junto com o Malzinho. Talvez eu errei em te amar demais. E aí, Eric, olha, Malzinho. Se você vai voltar. Ao lado. Ao lado direito. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. Que bate muito forte por você. Por amor! Por amor! E aí, Japa? Faz me enlouquecer. Por amor! Por e aí, Thay? E Andréia? E aí, Glaucê? Quem sabe acontecer. Por amor, o cara faz muita coisa. Por amor! Por amor! Por amor! Yo, yo. Sai na época, vai! Já calma, Brian. Parabéns, só terminar mais tarde, meu filho. É até seis. O Black da TF, Rodrigo Portugal, galera da Terra Firme, invadindo o robô. Estamos juntos. Meu amor. Os parabéns para todos os aniversariantes que estão juntinhos com a gente. Enquanto isso, bora dar aquela relembrada. Ei, vai olhar pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. E o batom? O batom na minha camisa, você deixou na despedida. E agora? Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Ah, daqui não saio, olha pra mim, vê se me entende. A chuva não passa e anoiteceu. Por nossos filhos, não vou embora. Fale comigo, me escuta. Mega Robson. Foi chuva forte, deixa eu explicar. Esperei por muito tempo lá no bar. E a chuva não passava, não tinha um telefone por perto. Não deu pra te ligar. E ela queria deixar ele. Eu acho que também não era motivo pra isso. Aí ele chegou e perguntou de novo. Me diga por que não pensa mais em mim. Diga. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. E aí, Sanderson? Só você sabe bem quem sou. Vem da Rose, o Aloquinho Brito. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Robson! Lembra quando eu disse que você me completava? Robson! Mas agora você se foi. Não! Não! E não apostou em nosso amor. Pode cantar pra ele! Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Responde pra ele assim mesmo. O negócio tá doido, viu? Duas paixões me dividem. Uma é por dinheiro, outra é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder ou não, não. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, Thank you. forte abraço, viu? O Aluzinho, o Lali, sua Rosane, combina Roxy Bar, me doidando tudo, aniversário da Deus. Cuidado que o robô te pega, hein? Pega, meu robô. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu. Meu amigo Pato, lá do Pachão Pato, tá comigo. Vira lá na primeira dama, sempre, né, Pato? Só te quer. E sente falta de você. Esse é parceiro do Júnior. Fala, bola, faz gostoso. E aí, Blake? Está fria a madrugada. Fico a te esperar que nada. Sonho acordado, pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. Se nada faz sentido quando olho você não está. O eletrizante do Pará. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu povão, o da cúpula, o demolidor, Ultra Brilhinho. Nossa cúpula. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. O Everdon, o Tupix e Sushi de Quaracim, tá aí comigo. Olha o Everdon. Diz pra mim, diz. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você na minha vida? Já no telão aí! Vem e diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor! O nosso amor foi mais que um sonho. Manda um forte abraço! Vem, empresário Cásimo, Bruno Lobo, toda a galera da conveniência, 3 amigos, uma única 24 horas, baby, e comanda a Teófilo, lá em Canudos, no telão! Pra sempre, amor! Empresário Cadmo e Bruno Lobo da Conveniência 3 Amigos. Mais que lembranças, uma louca paixão. Vendes pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Banda AR15. Mas a partir de agora chegou a hora de botar um pouco do bagulho doido pra galera. Tocando de tudo no escuro, produção no escuro. Até porque eu vou começar aquecendo minhas mulheres, vai.